conta é cara, o preço é alto. Cabuloso é o sangue no asfalto. Favela plana, morro hostil. Na mira da quadrada, na mira do fuzil. Depois que morre todo mundo fica bom. Passava a temporada na medida do dom. O chão batido, telha furada. A goteira enche o saco, goteira só atrasa. O madeirite na porta, esgota céu aberto. Vizinho bom se mantém em silêncio. Desigualdade e falta oportunidade. Na viagem do luar senti a maldade. Vidro estilhaçado, de repente algum colado. Se vir encurralado vira lata de chegado. Mas chega disso, eu quero é algo mais. Quero diversão, Citroën tanto faz. Formatado pra matar, este brinquedo mata. Tipo dentro do controle, se não embaça. Tipo flashback, um pôster com durex. E no madeirite um pôster do Tchupi. Dá uma onça aqui, um copo de cerveja. Nem que seja única e derradeira. Sem problema e tem aqui outros esquemas. Com razão, viaja no oitão então. Aí se lembra do seu outro dilema. E se recorda que o crime não compensa. É exemplo do irmão. Sente só então que se foi com uma quadrada grudada na mão. Aí já era, o mundo aqui te espera. Aí já foi, tá no meio das feras. Cena estranha, a boca muda. Duas putas e um moleque de bermuda. Esquisito, estranho, mas não sei não. Ao que me parece, tá cheirando a caixão. Deus é mais, protege os seus filhos. Mesmo assim aqui não passa batido. Tem dinheiro fácil, a riviria. Esquema com a polícia, formação de quadrilha. Mas aqui parceiro é diferente. Ninguém aqui é escravo do pó ou do pente. Da grana fácil, vejo o que eu faço. Rap pesado, assim é considerado. Que me liberta, por um momento me concentra. E com certeza a chapa não esquenta. Sobradinho, velha Ceilândia. Capão, sempre na vigilância. Favela plana, morro hostil. Formação de quadrilha. Na mira da quadrada, na mira do fuzil. Favela plana, morro hostil. Formação de quadrilha. Na mira da quadrada, na mira do fuzil. Depois que Judas caguetou, o Santo Cristo foi foda. Moleque desenrola as ideias, só moda. Dinheiro farto, mulher na mira. Desgraça toda hora no boteco chacina. Se vira faça, droga rola como rastro de cobra. Miséria tem de sobra, favela aurora. Deita e rola na miséria como conto de fada. Cadê o rap no momento? Nada, nada. Tanto trabalho, nada, tanto mito, nada. Tudo foi destruído. Safado tem de monte, box, pano, bandido. Fecha a cara, acha sempre ser o Bob aí, moleque. Juntando força com esforço, rei, valeu o convite. Cordão de prata no estilo drink bem chique. No meu barraco eu me sinto sempre o cara, moleque. Expansão tá sem partido, crime já é só os back. Guerreiro sempre em cima, só cair tente o chefe. Os bumbum na equipe, chapa pouco investe. Estralo alto é só na gíria. Japão, filho do cerrado, viela rasga na rima. A vila é daquele jeito, pura paz, olha o clima. Ceilândia tá rachando só os frevo quadrilha. Dona pesa perfumada, arrisca no ato. Os carros tá limpo no asfalto. É só por Deus que eu desvio de umas fitas, parceiro. Às vezes é gelo e depois só joelho. Patifaria da polícia, atenção redobrada. Na mira da quadrada, eu tô fora, então vaza. Maneiro é louco, o estilo é vida. Sempre deparo com vacilo, vai que se liga. Favela é nós por nós, viela, rei, rimo, clima. Favela plana, morro, curtiu. Formação de quadrilha. Na mira da quadrada, na mira do fuzil. Favela plana, morro, curtiu. Formação de quadrilha. Na mira da quadrada, na mira do fuzil.